za direita, za direita. Na za direita. Esquerda e passou a andar, a andar na diagonal. Esquerda na pata esquerda, esquerda na pata esquerda. See you. esquerda e passou a andar, a andar na diagonal. Esquerda na pata esquerda, esquerda na pata esquerda.